aquele moleque que curtia no meio da gente, tá destacado ao relento. Era o meu chegado e curti o movimento. Agora tu satisfaz, só te queima por dentro. Maluco, chega aí se sua ideia não tá batendo com a minha. Desconfia na sua banca, rola pedra, na minha rola pira. Enquanto os meus chegados são de rocha, os seus são traíra. Você não é mais aquele cara que ninguém confiaria. Na minha roda é só chegar na sua, qual é parasita? Pois enquanto eu tava na rua dando rolê com a minha dona, você tava intocado, dando os pega na maconha. Eu só curtia o rap, você a trecheiragem. Enquanto eu trampava contigo, só colava pilantragem. É só viagem, falsa amizade. Mas eu daria tudo pra você voltar. O mundo das drogas não é o seu lugar. A nossa amizade não pode acabar. Volta, volta, volta. No rolê da madrugada, você sentado amassada e os olhos só a brasa, a pedrinha queimava. Falava que comigo não colava, que eu queria ser o certo e não curti essa parada. Será que vale a pena perder uma amizade, arrumar R$5 e trocar ela por crack? Se esqueceu que morava na minha rua, andava descalço na chuva. Eu era o seu chegado e acabou numa fissura. Quando quis colar comigo, eu já tinha te escarrado. Chegado que é chegado, não se vende por um baseado. Abandonou o meu time e passou pro outro lado. No jogo da vida você é meu adversário, mas tudo tem um preço, tá pagando o seu pecado. No seguro do sucupira, no presídio lotado. Será que hoje acordou? Velho amigo de infância, nunca te abandonou. Mas eu daria tudo pra você voltar. Pra você voltar. O mundo das drogas não é faltava. Tinha muitos colados, mas nenhum deles te bancava. Você não se controlava e piorava suas paradas. Faz a lata de cachimbo, bota a pedra e traga. Ela suga sua mente e o seu raciocínio. Vai corroendo por dentro, te deixando franzino. Vê se acorda pra vida, ainda somos amigos. Quero te ver vivo fora do presídio sorrindo. Você deixou nossa amizade por causa de um cachimbo. Um amigo de verdade não deixa o outro sozinho. Mas eu tive que deixar pra sua vida ter sentido. Aí virou fumaça, os momentos de riso. Fez uma fita errada, não teve como voltar. Os cana foi na sua cola e conseguiram te ganhar. E o trem a vapor, hoje pôde parar. Dois amigos de infância não podem se separar. Mas eu daria